partir de agora, você confere Espaço Aberto. Salve, salve, galera. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certinho? Muito prazer. Por aqui tem Denilson Soares e vamos, a partir de agora, com mais uma edição do Espaço Aberto, trazendo muita música boa pra você. Hoje é quinta-feira, dia 3 de abril, e só tá começando. Vem comigo. Espaço Aberto. A maior temporada de música no seu rádio. E começa bem com Pixote, Atentado ao Pudor. Tava manjando, hein? Vai! Vamos cantar! Peraí, mulher. Você sabe muito bem que a carne é fraca. Duas ruas mais pra cima é minha casa. Eu nesse estado e você vem me bulinar. A molecada toda olhando pra nós dois. Seu vizinho chamar a polícia ainda pode dar ruim. Olha aí, mulher, o alarme disparou. Esse disfarça, tira a mão daí. Isso é tentado ao pudor, disse seu guarda. Vamos sair, vamos partir pra resolver. Vai ser agora que o bicho vai pegar. Tô no clima, então se prepara que eu vou na pressão. Agora é a fera, mata a vontade, sem tremer a perna, quero ver maldade. Quero ver se em quatro paredes tem disposição. Solta logo a fera, bate pro ataque. Eu tô na espera, tanto pro combate. Vem com tudo que eu te realizo na cama. Esse quatro paredes tem disposição. Solta logo a fera, bate pro ataque. Eu tô na espera, pronto pro combate. Vem com tudo, vem com tudo. Eu te realizo, vou chamar a revelação. Peraí, mulher. Você sabe muito bem que a carne é fraca. Duas ruas mais pra cima é minha casa. Eu nesse estado e você vem me bulinar. A molecada toda olhando pra nós dois. Seu vizinho ligar pra polícia até pode dar ruim, é. Olha aí, mulher, o alarme disparou. Vem te disfarça, tira a mão daí. Isso é atentado ao pudor, disse seu guarda, mulher. Vamos sair, vamos partir pra resolver. Vai ser agora que o bicho vai pegar. Vai, mulher. Tô no clima, então se prepara. Joga a mãozinha pra cima, irmão. Agora é a vera, bata a vontade. Sem tremer a perna, quero ver maldade. Quero ver se em quatro paredes tem disposição. Tem disposição. Solta logo a fera, bate pro ataque. E eu tô na espera, pronto pro combate. Eu com tudo que eu te realizo na cama. Agora. Sem temer a perna, quero ver maldade. Quero ver se em quatro paredes tem disposição. Solta logo a fera, bate pro ataque. Pra cima, eu tô pra cima, pronto pro combate. Vem com tudo que eu te realizo na cama. Bicho! Peraí, mulher. Peraí, mulher. O que tá te dando na cabeça? Alô, bateria! Bate pra valer, não. Espaço Aberto, tocando a sua música. Me bate, me xinga que eu gosto. Me joga na parede, me chama de Homem-Aranha. Saiba, gatinha, que eu posso te prender a minha teia se você me arranha. Com as garras do amor, minha mulher gato, me prenda no seu laço, mulher maravilha. Você me enfeitiçou, achou meu ponto fraco. Tô igual o Superman perto da Kryptonita. Eu vou usar o meu poder de sedução para te conquistar. Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. Eu viro super-herói pra ter você pra mim. Viro o corpo muito louco. que uso cabelo estilo Wolverine. Faço de tudo no mundo pra te conquistar. Eu viro flash e vou correndo te encontrar. Eu vou alto, eu dou um salto. Pra ser você enfrento o Coringa e o Pinguim. Tá em perigo, me dá um grito. É só dizer, chama o Batman pra mim. Batman pra mim, chama o Batman pra mim. Com Matheus e Natan, é só dizer assim. Batman pra mim, chama o Batman pra mim. Que a gente bate um papo, quero te possuir. E pra chamar o Batman com a gente, chega mais latino. Eu viro super-herói pra ter você pra mim. Viro o Hulk, mudo o look, uso o cabelo estilo Wolverine. Faço de tudo no mundo pra te conquistar. Eu viro Flash e vou correndo te encontrar. Eu vou alto, eu dou um salto. Pra ter você enfrento o Coringa e o Pinguim. Tá em perigo, me dá um grito. É só dizer, chama o Batman pra mim. Batman pra mim, chama o Batman pra mim. No baile do latino, a gente dança assim. Batman pra mim, chama o Batman pra mim. Que a gente bate um papo, agora eu quero ouvir. Matheus e Natan, é só dizer assim. Batman pra mim, chama o Batman pra mim. No baile do latino, a gente dança assim. Batman pra mim, chama o Batman pra mim. Com Matheus e Natan, é só dizer assim. Batman pra mim, chama o Batman pra mim. Tá em perigo. Tamo junto! É meus amigos, Matheus e Natan. Espaço aberto, tocando o que te toca. It's like the room just Espaço Aberto. A maior temporada de música no seu rádio. So you can go and take that little piece of shit with hey, you. I'm out of Espaço Aberto, tocando a sua música. E aí, tá tudo girando aí? Relaxa aí, que eu tô bem. Vim de carona, então nem vem. Eu não vou ficar em casa hoje, eu vim aqui pra encontrar você. Vamos festar até amanhecer. E a noite apenas começou. Oh, oh, oh, oh, vem. E tá tudo girando, tá tudo embaçado. Mas não tô nervo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado. Mas não tô nervo, não tô levemente alterado. Aí que eu tô bem, vim de carona.

I don't need you seeing your say on her knees. Took 45 minutes to get all dressed up. We ain't even gonna make it to this club. Now my mascara running red, lipstick smudge. Oh, he's so horny, yeah, he want too far. He popped on my buttons and he ripped my blouse. He monocle and whiskey all on my gown. Water daddy, daddy didn't bring the towel. Poor baby, baby, baby, I slow it down. Took 45 minutes to get all dressed up. And we ain't even gonna make it to this club. Take off of me. I just wanna be the girl you like, girl you like. The kind of girl you like, girl you like. Take off of me. I just wanna be the girl you like, girl you like. The kind of girl you like is right here with me, right here with me, right here with me, right here with me. Travel all at the partition fair. Fast. Over there, I swear I saw them cameras flash. Handprints and footprints on my glass. Handprints and good grips all on my ass. Private show with the music blasting. He likes to call me peaches when we get this nasty. Red wine drip built top that trash. Chauffeur eavesdropping, trying not to crash. Water daddy, daddy, now you rip my fur. Oh baby, baby, be sweating on my hat. Took 45 minutes to get all dressed up. And we even gone. Espaço aberto. O seu pedido está no ar. Se eu passo e você não olha, devo estar achando que é dona da bola. Perdi a conta e os recibos dos seus beijos. Ninguém merece ser o alvo desse seu desprezo. Se eu reparo e você não para, deve estar tirando com a minha cara. Quanto mais eu corro, mais fico distante e menos tolerante. Se o seu coração não me notar, não tem problema de estar, pois sem você eu sei viver. Já que você não me quer mais, vou espalhar meu amor por aí. E ai de você se entrar na minha frente hoje à noite, eu só quero é me divertir. Já que você não me quer mais, vou espalhar meu amor por aí. E ai de você se entrar na minha frente hoje à noite, eu só quero é me divertir. Pra quem rodou tanta estrada, perder uma vez não atrapalha nada. Querendo ou não, eu já plantei minha semente e vou colher os frutos que brotarem na minha frente. Quem você quer enganar? Quero viver em paz, distância, mas estar pronto pra amar. Nós dois crescemos e ficamos muito diferentes. Não somos mais inocentes. Se o seu coração não me notar, não tem problema de estar. Meu amor por aí. E ai de você se entrar na minha frente hoje.

talking about who, what I said, perp, in what verse. My mom probably got it the worst, the brunt of it, but as stubborn as we are. Did I take it too far, cleaning out my closet and all them other songs? But regardless, I don't hate you, cause mom, you're still beautiful to me, cause you're my mom. Though far be it from you to be calm, my house was Vietnam, Desert Storm, and both of us put together could form an atomic bomb, equivalent to chemical warfare. And forever we could drag this on and on, but agree to disagree. That gift from me up under the Christmas tree don't mean shit to me. You're kicking me out? It's 15 degrees and it's Christmas Eve. Little pictures leave. Ma, let me grab my fucking coat. Anything to have each other's goat. Why we always at each other's throats? Especially when dad, he fucked us both. We're in the same fucking boat. You'd think that'd make us close. Further away it drove us, but together headlights shine and car full of belonging. Still got a ways to go. Back to grandma's house, it's straight up the road. And I was the man of the house, the oldest, so my shoulders carried the weight of the load. Then Nate got taken away by the state at 8 years old, and that's when I realized you were sick and it wasn't fixable or changeable. And to this day we remain estranged, and I hate it though, but I guess we are who we are. Headlights shining in the dark that I drive on. Maybe we took this too far. Cause to this day we remain estranged, and I hate it though, cause you ain't even get to witness your grandbaby's growth. But I'm sorry, mama, for cleaning out my closet at the time. I was angry, rightfully maybe so. Never meant that far to take it though, cause now I know it's not your fault, and I'm not making jokes. That song on the longer play, it shows, and I cringe every time it's on the radio. And I think of Nathan being placed in a home, and all the medicine you fed us, and how I just wanted you to taste your own. But now the medication's taking over, and your mental state's deteriorating slow. And I'm way too old to cry, this shit is painful though. But ma, I forgive you, so does Nathan, yo. All you did, all you said, you did your best to raise us both. Foster care, that cross you bear, few may be as heavy as yours. But I love you, Debbie Mathers, oh what a tangled web we have. Cause one thing I never asked was, where the fuck my deadbeat dad was. Fuck it, I guess he had trouble keeping up with every address. But I'd have flipped every mattress, every rock and desert cactus. Own a collection of maps and followed my kid to the edge of the Atlas. Someone ever moved him from me, that you could've bet your asses. If I had to come down the chimney dressed as Santa, kidnap him. And although one has only met the grandma once, you pulled up in our drive one night as we were leaving to get some hamburgers. Me, her, and Nate, we introduced you, hugged you, and as you left I had this overwhelming sadness come over me as we pulled off to go our separate paths. And I saw your headlights as I looked back, and I'm mad I didn't get the chance to thank you for being my mom and my dad. So mom, please accept this as a tribute. I wrote this on the jet, I guess I had to get this off my chest. I hope I get the chance to lay it for him dead. The student said to fasten my seatbelt, I guess we're crashing. So if I'm not dreaming, I hope you get this message that I will always love you from afar. Cause you're my mom. I guess we are who we are. Headlights shining in the dark that I drive on. Maybe we took this too far. I want a new life. Start over. One without a cause. So I'm coming home tonight. Well, no matter what the cost, and if the plane goes down, or if the crew can't wake me up, we'll just know that I'm alright. I was not afraid to die. Oh, even if there's songs to sing, well, my children will carry me. Just know that I'm alright. Espaço aberto, tocando a sua música. Levanta um copo de uísque, olha pra ela e diz: eu sou cachorrão. Levanta um copo de uísque, olha pra ela e diz: eu sou cachorrão. Au, au, au, au, au, au.

of you. Oh. Espaço aberto. Tu. O seu pedido está no ar. Espaço aberto, tocando a sua música. And lost in all of our vices.

Espaço aberto, tocando a sua música. Esse é Claudinha Bagunceira. Eu também sou do gueto também. Sou de viela de quebrada, faço samba batucada. Vou te dar uma ideia, não foi combinado. Mas o negão que tá do seu lado, a dança é gostosa, tem muito astral. É um beija-beija, é um carnaval. Vou te dar uma ideia, não foi combinado. Barbalorinha que tá do seu lado, a dança é gostosa, tem muito astral. É um beija-beija, é um carnaval. Segura na cadeira, tira o pé no chão. Chegou Claudinha Bagunceira. Oh, oh, oh. Por assim na madeira, madeira, madeira, madeira. Chegou Claudinha Bagunceira. Oh, oh, oh. Por assim na madeira, madeira, madeira, madeira. Uso o batidão, tô massa. Eu também sou do gueto, sou do peito também. Sou de fiela, de quebrada, faço samba batucada. Subiu! Chegou Claudinha Bagunceira. Oh, oh, oh. Vou nascer na madeira, madeira, madeira, madeira. Chegou Claudinha Bagunceira. Cheguei, cheguei! Oh, oh, oh. Vou nascer na madeira, madeira, madeira. Vou te dar uma ideia, não foi combinado. Bafo negão que tá do seu lado. A dança é gostosa, tem muito astral. É um beija-beija, é um carnaval. Vou te dar uma ideia, não foi combinado. Tá com o negão que tá do seu lado. A dança gostosa tem muito astral. Alô, Recife! Subiu! Chegou Claudinha Bagunceira. Vou descer na madeira, madeira, madeira, madeira. Chegou Claudinha Bagunceira. Vou descer na madeira, madeira, madeira, madeira. Uso o batidão. Eu também sou do gueto, sou do baby também. Sou de viela, de quebrada, faço samba batucada. Prepara o coração, vá! Chegou Claudinha Bagunceira. Oh, oh, oh. Vou descer na madeira, madeira. Vambora, playboy! Chegou Claudinha Bagunceira. Cheguei, cheguei, cheguei. Oh, oh, oh. Vou descer na madeira. Chegou Claudinha Bagunceira. Chegou Claudinha Bagunceira. Vou mergulhar, joga, joga lá em cima. É a Claudinha Leite, Bagunceira, aqui no Espaço Aberto. Música bacana, música pra levantar o seu astral. O Espaço Aberto dá um tempinho e tá de volta já já com muito mais músicas. Daqui a pouco tem Israel e Rodolfo, Thiaguinho e muito mais. Segura aí, depois do break tem mais Espaço Aberto. Voltamos a apresentar Espaço Aberto. E já voltamos, trazendo João Bosco e Vinícius. E lá vem ela segurando uma latinha, um estalo na tampinha, cerveja vai. Reboladinha, olha só que barriguinha, ai, ai, ai, meu pai. Eu chego junto, a menina é doida, como é que eu fico? Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz uma risadinha, eu não sou pro seu bico. Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz uma risadinha, eu não sou pro seu bico. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô.

will be burning up like neon light. Be still my heart, 'cause it's freaking out. It's freaking out right now. Shining like stars, 'cause we're beautiful. We're beautiful right now. You're all I see in all these places. You're all I see in all these faces. So let's pretend we're running out of time. Of time. Baby, when they look up at the sky, we'll be shooting stars just passing by. You'll be coming home with me tonight, and we'll be burning up like neon lights. Baby, when they Espaço aberto. Tu. O seu pedido está no ar. Quero é você. Então tenta não me provocar.

quero sua boca toda. Não me solta, eu quero tudo. Sem você hoje eu nem durmo. Toda aquela indiferença, quem diria foi apenas pra me aproximar, fazer te querer mais. Do teu beijo tão gostoso só me faz querer você. Viver de prazer ilumina com tragédia. Minha intenção ser só seu, então vem fazer minha alegria. Sol da minha vida, me alucina. Tirar a minha roupa toda, desfila pra mim. Quando faz assim, quero tudo, tudo, a madrugada toda. Sol da minha vida, que me alucina. Vem tirar a minha roupa toda, desfila pra mim. Quando faz assim, quero tudo, tudo, a madrugada toda. Quero sua boca toda, não me solte, eu quero tudo. Sem você hoje eu não durmo. É, toda aquela indiferença, quem diria foi apenas pra me aproximar, poder te querer mais. Seu jeito tão gostoso que me faz enlouquecer. Viver de prazer me ilumina, contagia. Minha intenção ser só seu, então vamos botar os braços lá em cima, então. Só da minha vida, nos pegamos cima. Vem girar a minha roupa toda, desfilar pra mim. Quando faz assim, quero tudo, tudo, a madrugada toda. Só da minha vida, me alucina. Vem girar a minha roupa toda. Desfila pra mim, quando faz assim, quero tudo, tudo, a madrugada toda. Intimida, intara, intara, intimida, intara, yeah, yeah. Não tô! E vem! Vou desfilar pra nós. Toda minha vida, minha alucina, vem tirar a minha roupa. Fique à vontade, baby, fique à vontade, pura liberdade. Exate! Solta a minha vida, vida, vida, alucina. Vem tirar a minha roupa toda. Desfila pra mim. Quando faz assim, faz assim, quero tudo, tudo, a madrugada toda. Espaço aberto. A maior temporada de música no seu rádio. Get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, nah, nah. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, nah, nah. Cigars on ice, cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby. I want you, nah, nah. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, nah, nah. Drunk in love, I want you. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Thing I remember is

duro, pé rapado, com salário atrasado. Ah, não tenho mais pra onde correr. Já fui despejado, banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade. Se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto. Se ficar comigo é porque gosta do meu ha-ha-ha-ha-ha-ha. No lepo-lepo é tão gostoso quando eu ha-ha-ha-ha-ha-ha. No lepo-lepo é tão gostoso quando eu Cristiano Araújo, Lepo Lepo, encerrando muito bem o Espaço Aberto de hoje. Teve muita coisa bacana que passou por aqui. Teve Lucas Lupe Pequeno, teve ainda Sorriso Maroto e muita coisa legal passou por aqui no programa de hoje do Espaço Aberto. Eu tô indo embora, viu? Tô de volta na programação amanhã, sexta-feira, trazendo mais uma edição do Espaço Aberto pra você. Obrigado pela audiência, pela paciência, super beijo e até amanhã. Tchau! Você ouviu, você ouviu, você ouviu, você ouviu. Espaço Aberto. Espaço Aberto.